usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Imaginação radical preta e travesti é por si anárquica. É preciso que nos tornemos ingovernáveis. O poder se tornou tão obsoleto. Estamos cansadas de nos render às armadilhas do possível. Agora queremos armar armadilhas para os nossos algozes e matá-los lentamente, como estamos sendo mortas desde 1492. E não se enganem, não se trata de uma vingança, mas sim de entrar na guerra que já foi declarada contra nós, como afirmou Mombasa. O projeto colonial é um projeto de morte. Para romper com suas estruturas, é preciso imaginar de outras formas e recuperar nosso potencial imaginativo anárquico que nega o legado escravista que ele nos deixou. Vinícius da Silva, em torno de um pensamento negro, travesti radical. Quais caminhos podemos construir para escapar do desejo classificatório da imaginação colonial do futuro? Em vez de futuro, podemos falar em práticas de futuro, futuridade e em políticas do porvir, do que ainda não tem nome. Em vez de futuro, podemos colocar a memória e os afetos na tentativa de reconstruir o mundo que nos foi roubado. Como habitar o que ainda não tem nome? Como romper com as armas bélicas que nos foram dadas para responder com violência à violência que é perpetrada contra nós? Se um novo mundo está por vir, como nos preparar para ele? Depois que tudo for dito e feito, nos restará apenas a potência revolucionária de uma imaginação que não se restringe à negação, mas quer sempre habitar o mundo de forma plena e para além de tudo o que nos cerca de maneira classificatória e violenta. Queremos viver até o fim o que nos cabe. Vinícius da Silva. Saudações anarquistas, galera. Eu sou o Rei Plebe. Eu sou a Dance. Hoje a gente está com dois convidados, o Bruno e o Vinícius, para conversar um pouquinho sobre imaginação radical, anarquismo, para avançar um pouco algumas questões sobre anarquismo, sexualidade, imaginário, por aí vai. Então, antes da gente começar e entrar nas questões mesmo, queria pedir um pouquinho para vocês, falarem quem vocês são, fazem. Eu sou Vinícius da Silva, eu sou do Rio, eu sou artista, tradutor, pesquisador, educador, eu escrevo também. Eu sou formado em controle ambiental pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e agora eu tô fazendo licenciatura em artes plásticas pela Universidade Federal do Rio também. E já há um tempo eu venho trabalhando com o pensamento de Bell Hooks, que é o meu tema de pesquisa mais antigo, e mais recentemente com pensamento radical negro e travesti, imaginação radical e anarquismo negro e queer. Vocês podem me encontrar nas redes sociais com @biovinicius com X. Eu também assino alguns textos com X, Vinícius com X no lugar do S, que é mais fácil de achar. Eu queria agradecer o espaço e o convite de vocês. Olá, primeiramente quero agradecer a vocês pelo convite, muito legal estar aqui. Sou o Bruno, sou estudante de serviço social, acredito que a vida inteira anarquista por ter crescido no meio punk e hardcore, e é isso, vamos que vamos. Quem quiser me seguir nas redes sociais é Amorim Bruno, Amorim com M no final e Bruno com U no final. Segue lá, que a gente troca umas ideias, troca umas referências e constrói um mundo novo. Obrigado. Ah, massa, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. E, bom, a gente queria começar perguntando, então, isso que vocês chamam em vários textos, em várias falas de vocês, de imaginação radical. O que, que é? O que, que vocês entendem por imaginação radical? É uma pergunta um pouco complexa, né? Porque sempre que eu falo sobre imaginação radical, o termo que mais pega, assim, né, que as pessoas geralmente costumam me perguntar é o que é radical na imaginação radical. Mas a gente trabalha, a partir do anarquismo, né, com a imaginação radical enquanto uma prática que demanda, de certa forma, da gente a capacidade de imaginar o que não está dado ou de construir alternativas a partir da imaginação. E por que ela é radical? Muitas pessoas usam o termo radical para sinônimos de raiz, né, coragem, enfim. Mas eu tenho empregado o termo radical para falar sobre o ato de recusa. Então, a imaginação radical como um ato de recusa, né? E por que ela é um ato de recusa? Porque, de certa forma, quando a gente vai observar, por exemplo, a história das discussões sobre imaginação radical no pensamento negro, sobre uma imaginação radical negra, a gente está falando sobre autores, artistas, sobre pessoas que, de alguma forma, não sucumbiram às armadilhas do tempo presente e usaram da sua capacidade e potencial imaginativo para pensar alternativas a partir do que não está dado, né? E o que é isso que não está dado? O que não está dado é tudo aquilo que nos foi negado pelo mundo como nos foi dado a conhecer. Então, se a gente está falando de um mundo que é colonialista, supremacista, imperialista, patriarcal, capitalista, a gente está falando de um mundo ordenado, como vai dizer a Denise Ferreira da Silva, a imaginação radical, então, seria nesse sentido, uma das possibilidades de definição dela, né, seria nesse sentido justamente aquele dispositivo que permitiria com que nós construíssemos alternativas ditas como impossíveis e irrealistas. Respondendo essa pergunta, e que dialoga muito com o que Vini faz, traz, porque a gente tem um campo de pesquisa bem semelhante, né? Apesar de divergir em algumas questões. Quando eu falo de imaginação radical, eu estou desenhando uma ação fugitiva, né? E é um desenho que traça uma rota de fuga em meio à política de morte, no desamparo. No entanto, não para traçar outras maneiras de amparo social, mas no desamparo mesmo, ver sua própria condição germinativa de abolição, de futuridade e de um mundo outro. Imaginação radical para mim, então, é o nome dado ao campo social e à vida social de uma capacidade alternativa e ilícita de desejar. Portanto, imaginação radical é exatamente essa capacidade, cuja única demanda possível a essa altura seja da abolição total do mundo como conhecemos e não foi dado a conhecer, sem deuses, sem mestres, sem pátria, sem nada, para que aí sim, no meio dos destroços, na quebra, juntas, uma germinação fértil e potente insurja e dê vazão a uma antipolítica do desejo, né? E aqui temos antipolítica como uma postura desmistificadora diante da sujeição, ou seja, uma recusa radical às formas de mediação e negociação com o poder, que torna possível superar as múltiplas formas de dominação engendradas por iterativas e reiterativas tecnologias de governo. E nesse desenho, né, que eu falei, tá a gente precarizada, vulnerabilizadas. Essa imagem fuga que eu trago para a gente imaginar é a força constitutiva de uma aliança abolicionista decretando, no desamparo mesmo, não só o fim deste mundo, mas clamando o mundo por vir. Mas aí me vem uma pergunta, que inclusive é uma colagem que eu fiz, que está aqui na minha frente, na parede, que nesses recortes das letras, eu pergunto, como desfazer o que nos tornaram? Como remontar os cacos sem reprisar o que até aqui foi colocado? Isso é uma pergunta que me acompanha bastante. Eu acho que acompanha Vinícius também e as nossas amigas e companheiras, né? Então, para mim, a imaginação radical consiste nisso. Ser e estar implicado nessa relacionalidade. Isso é o que eu tomo como imaginação radical. Ter sempre o futuro por vir aberto às possibilidades, né? Jamais ousá-lo, conservá-lo em nome de nada. Sempre libertar o mundo por vir das armadilhas por acabar. porque afinal aqui o desejo é de abolição. E é por isso que performativizamos uma luta contra o realismo político. E para isso é preciso exercitar a imaginação radical. E isso tudo invoca uma ética também, né? Uma ética radical, como em The Under Camus, de Fred Moulton. Uma tecnologia autônoma, como a Sueli Feliz tem chamado. Uma espécie de heterotopia, né? Como diria também Michel Foucault. Uma técnica que só os fugitivos conhecem. E que seu chamamento seja de viver uma vida comum, não hegemônica, em despossessão, na quebra e na recusa coletiva do que foi e do que não foi ofertado a gente. É dessa posição da negação da morte social que é possível decretar o fim do mundo e construir um novo em que o sujeito da supremacia seja desautorizado e que nem mesmo seja possível falar em supremacia. Fantástico. Alguns pontos que vocês trouxeram, que atravessam bastante algumas discussões que foram feitas tanto nesse podcast quanto em outros espaços, sobre a ideia de recusa e, acima de tudo, sobre a ideia do agora, né? A gente tem uma visão muito típica, não só do anarquismo, mas dos movimentos com essa matriz socialista no geral, né? De sempre ser uma projeção para um futuro, sempre um futuro que nunca vem, né? Inclusive que desmobiliza, é só a gente ver a quantidade de memes que tem aí sobre o Partido Comunista Chinês e quanto tempo vai chegar aí o comunismo chinês, né, nesses ritmos. Né? Ah, da mesma maneira, o anarquismo também se estruturou muito dessa maneira, se a gente for pegar alguns dos autores clássicos, ainda que muito disso que vocês trouxeram aparece lá, sei lá, na ideia da paixão, da destruição como uma paixão criativa, ou da ideia de construir um mundo sobre as ruínas, que está presente em vários dos autores clássicos aí, né? Mas me lembrou um pouquinho também a ideia de uma necessidade da produção de libertações e da produção de fugas e de tentativas de construir novos mundos, né? Novas vivências, novas ideias, novas coisas, né? No aqui e agora. Eu lembrei um pouquinho do AFR Corte, né? O segredo é realmente começar. Então, o que essas ideias que vocês trazem sobre, para tentar ser um pouco mais claro disso que eu estou tentando articular, o que vocês acham que essas ideias que vocês trazem sobre uma imaginação radical, principalmente uma imaginação radical do agora, do presente, atravessado por gênero, por sexualidade, por raça, todos esses elementos, tem a ver? Ou por que a gente deveria falar de imaginação radical especificamente no campo do anarquismo? A resposta mais simples seria porque o anarquismo ele coloca para a gente um horizonte a partir do qual a gente precisa criar o novo, sem utilizar as ferramentas que estão dadas. Diferente de outras formas de discutir a reconstrução do mundo, a transformação social. O que a gente, por exemplo, não está discutindo é a conquista do Estado e a sua posterior abolição. A gente está pensando um caminho que já abole o Estado. E abolir o Estado não é só abolir a instituição Estado, é abolir toda uma estrutura de um mundo que se organiza a partir disso, do Estado moderno. Então a gente, como o Bruno falou muito bem, né? Então a gente também está pensando a abolição das formas de gestão das populações, da forma pela qual as ideologias são organizadas, das formas pelas quais a política é pensada, os afetos são mobilizados, enfim. Quando a gente trabalha com o anarquismo negro, que muitos dos autores que eu trabalho, né, são anarquistas negros que vão estar estabelecendo críticas muito importantes ao anarquismo clássico e aos marxistas ortodoxos, né, e até mesmo aos próprios nacionalistas negros, o que a gente tem assim, discutido é justamente como podemos preservar a nossa capacidade imaginativa perante a ausência do Estado. E talvez, até expandindo um pouco essa pergunta, como a gente consegue experienciar a imaginação enquanto prática dentro do horizonte daquilo que é dado como impossível? Muitas vezes, nas nossas discussões, as pessoas vão falar que a gente está sendo utópico demais, que a gente está sendo irrealista, né, de certa forma, que a gente está demandando aquilo que é muito difícil, né? Porque quando a gente fala sobre abolição das prisões, por exemplo, as pessoas logo perguntam, e aí, o que, que vai acontecer depois? O que, que vai colocar no lugar? Quando a gente pensa dessa forma, a gente esquece um elemento central que está ali na relação entre imaginação radical e anarquismo, que é a possibilidade de pensar de forma alternativa um mundo sem prisões, sem Estado e sem sistemas de dominação. Isso é o que as pessoas chamam de impossível. Só que esse impossível, ele não é impossível no sentido de que ele não pode acontecer. Porque o impossível, ele se inscreve no horizonte da possibilidade, mas que exige um esforço coletivo, mas que exige uma mobilização um pouco mais complexa, né? Então, falar de imaginação radical hoje é muito importante porque a gente está vivendo, assim, talvez eu esteja sendo um pouco até pessimista, né? O que para mim não é um problema também, enfim. A gente está vivendo, assim, a gente está no curso da sexta extinção em massa, né? Lembrando que todas as extinções em massa da humanidade, e aqui eu falo humanidade também abarcando outras formas de vida que não isso que a gente chama de humano, né? Os dinossauros também são humanidade nesse sentido. Foram causadas por mudanças climáticas, né? Seja por uma erupção vulcânica, por um meteoro, alguma outra coisa, e hoje a gente está vivendo isso por causa do aquecimento global. A gente está experienciando de forma cada vez mais forte o fim do mundo, como ele está dado mesmo assim, fisicamente falando. Os cientistas não estão otimistas sobre quanto tempo ainda a humanidade pode sobreviver ao aquecimento global, né? E a imaginação radical nesse sentido não é uma discussão que vai dar pra gente que vai reforçar aquele dualismo clássico da filosofia moderna que nem existe entre o idealismo e a materialidade, né? Não, a imaginação radical, ela é a capacidade que a gente tem de se organizar também, de forma, muitas vezes de forma autônoma, por isso que ela se relaciona com o anarquismo, para pensar estratégias para enfrentar a destruição, né, os escombros como eles estão dados hoje. Então, um trabalho de imaginação radical é a gente mobilizar a juventude na greve pelo clima, por exemplo. Criar zonas autônomas, para usar aqui um termo muito importante para o anarquismo contemporâneo, criar zonas autônomas a partir das quais a gente pode agir sem a intervenção do Estado ou pensar formas de abolir o próprio Estado, né? Então, a imaginação radical talvez, assim, seja a única coisa que a gente ainda tem pela qual vale a pena lutar hoje. E entender isso é muito importante. Entender isso é muito importante porque isso não está na dimensão daquilo que não tem materialidade, né? Como gostam de dizer os marxistas ortodoxos, né? O mundo existe. Bom, o mundo existe, a imaginação também. A imaginação é uma prática que cria o mundo. E se ela cria o mundo, ela pode desfazer o mundo e recriar novamente. Isso é o que o anarquismo coloca pra gente. Agora, como a gente faz isso? Aí já é uma questão de decidir coletivamente, né, a partir das zonas autônomas, a partir das nossas organizações e a partir de outras questões. A gente não pensa política como de forma teleológica, né? A gente não pensa política como algo que tem um fim em si mesma. Política é muito mais um meio, né? Por isso que a gente fala de antipolítica, porque a gente não está agindo pelo Estado, né? É muito mais um meio pelo qual a gente alcança uma sociedade, por exemplo, de base comunitária, anarquista. E o que a gente faz para chegar lá? Essa é a discussão. O que a gente faz para chegar lá? Né? O que a gente precisa? Quais vão ser as nossas estratégias? Isso tudo fica em aberto. E é bom que fique em aberto porque isso tudo está na dimensão da imprevisibilidade da política. O que a gente não pode fazer é cair na armadilha clássica, né, de pensar a política enquanto fabricação. De pensar a política enquanto algo que é fabricado sobre o qual a gente pode ter extremo controle, porque daí surgem os governos totalitários, fascistas. Então, eu acho que é um pouco assim, um pouco disso, assim. O Bruno vai complementar também a minha fala de uma forma muito, muito, muito melhor. É, mas eu acho que é um pouco isso, assim, é um pouco nesse ponto que a imaginação radical se relaciona com o anarquismo, né? Porque o anarquismo, ele exige da gente a imaginação, sobretudo a imaginação radical, que é essa imaginação de recusa. É muito interessante, né? Porque falar de imaginação radical no anarquismo, ou nos anarquismos, né? A minha resposta, ou minha tentativa... É porque a imaginação radical por si só, para mim, é anárquica. Mas o anarquismo de cunho especificista, por exemplo, nem sempre está aberto a outras proposições fora do seu eixo, né? Que é uma das vertentes com mais influência ou tentativa de concentração. No geral, acho difícil conceber um movimento cujo principal fundamento é a descentralização e, ao mesmo tempo, ser aberto ou fechado para algo. Porque para ele ser aberto ou fechado, ele precisa ter um centro, um cânone, né? E não tem. Por isso que, atualmente, né, o que denominamos como anarquismo contemporâneo, falamos de anarquismos, né? No plural. E a maior parte dos movimentos mais radicais de minorias raciais e de gênero tem caráter anarquista. A gente também compõe e é o anarquismo. Então não dá para falar dele em terceira pessoa como se fosse o anarquismo, sabe? Senão a gente dá mais poder para os cis brancos puristas do que eles realmente têm. Porque eles não decidem sobre nossos rumos. Anarquismo é o que a gente faz com ele. O que eu quero dizer é que, embora possamos falar de revolução, se não tivermos uma prática contínua de descolonização do desejo, ou então de um reordenamento da esfera do próprio desejo, tudo volta para o mesmo eixo. Por isso precisamos estar abertas a diferentes práticas de experimentação da subjetividade e dos próprios processos de subjetivação. E eu trago tudo isso não só para falar de micropolítica, né? Mas para esfacelar o conservadorismo que, por vezes, acarreta o próprio movimento que a gente se insere. Do tipo, o que é ou o que deveria ser uma moral revolucionária, de quem são esses corpos, de como, de certa forma, também eles produzem uma certa sexualidade e gênero no front, de como reiteram hierarquias socio-raciais e por aí vai, né? Ou seja, como achar essa diferença na repetição dos modos de trabalho e desejo e produção e deslocar isso para outros lugares? É isso que desejamos. E nesse manifesto que Vini escreveu, que eu alterei só o finalzinho, que dialoga muito com o que ele falou da extinção, eu quero citar ele aqui rapidinho, porque eu acho que complementa muito o que a gente está conversando aqui. Porque aqui estamos exigindo o que não está dado, o impossível. Exigir o impossível é uma demanda abolicionista que conclama a política de descolonização. Uma demanda que procura abolir as zonas do ser e cobrir, enfim, as covas que se abriram em decorrência do colonialismo ontológico que continua decretando nosso fim em nome da guerra pela eternidade. E quando o Vini fala sobre a extinção em massa, quem é esse ser que vai viver pela eternidade, né? E eu acho que a guerra pela eternidade, a necropolítica é essa guerra pela eternidade, né? Eu tinha separado esse mesmo trecho aqui do texto do Vinícius para comentar, engraçado. Mas enfim, pensando um pouco dessa ideia do... O Vitor Galdino fala algo que imaginar outros futuros e mundos é fazer esses futuros no cotidiano, né? Que não há revolução a começar, mas de soluções em andamento, as quais precisamos nos juntar, né? Não existe emancipação com um programa, né? Aí vocês falaram um pouco sobre a ideia de fuga, né? De fugitividade, né? Do Motten, enfim. Lembrei também das ideias do Halberstam, né? Também de... da recusa, né, da aposta no fracasso, né, dessas ideias de modos de ser e modos de ser, né, e essa ideia da recusa, né, de uma busca distinta por uma coisa que seja a felicidade a qualquer preço, né, de não voltar a sonhar o sonho do senhor, né, e essa ideia de fracasso como desejo de viver a vida de outra forma, né. E essas ideias também, essas ideias um pouco de fuga, de recusa, de fracasso, elas tendem a ser vistas como pessimistas, assim, né? Mas o que a gente pode pensar a partir desse pessimismo, assim, né? por essa ideia de começar as coisas, né? De começar as coisas de uma maneira pequena, né? Da potência dessa decisão pela fuga, assim, né? O que vocês pensam sobre isso? Muito bom você ter citado o Vitor. Gosto muito do trabalho dele. Ele tem desenvolvido um trabalho muito importante sobre filosofias negras. E é um autor, assim, que brilhante, que eu leio bastante. É, a gente conversa pouco, mas estou sempre acompanhando ele, fazendo as aulas dele, que eu acho que ele é um dos pensadores, assim, que tá dando pra gente muitos caminhos, né? Muitas pistas de como a gente pode pensar. Nessa questão da destruição, né? Nessa questão do fracasso como uma possibilidade, né? É, quando você comenta isso, Dance, isso me lembra muito um termo que existe no inglês, assim. Obviamente existe também em português, mas eu gosto de sempre trazer ele primeiro em inglês para depois trazer em português, porque ele é muito específico, que é o termo otherwise, né? Esse termo otherwise, ele é basicamente, traduzindo assim de uma forma bem literal, de outra forma. Significaria de outra forma, ou caso contrário, né? Enfim, dependendo de onde ele é colocado ali nas frases. Mas nos estudos negros, nos estudos, eu vou dizer assim, os estudos do fim do mundo, a gente tem um termo que é justamente esse termo do otherwise futures, ou otherwise worlds, né? Que é justamente esses futuros e mundos alternativos, né? Porque pensar otherwise, pensar de outra forma, não é somente pensar de uma maneira diferente, mas é pensar nas possibilidades que estão dadas a partir da recusa do mundo, a partir da recusa de entender as coisas como elas se apresentam a nós de forma primeira. Quando a gente fala sobre fuga, eu, enquanto pessoa trans não binária, eu penso muito na Jota, na Jota Mombasa, né? E na própria Linda Quebrada. A gente teve uma conversa uma vez na ocasião de um curso que a gente fez juntas com a Isadora Ravena, que ela fala, né, a transição é um constante processo de fuga, eu estou sempre fugindo. E essa fuga, ela é sempre espiralar, ela nunca é uma fuga linear. Porque quando a gente fala sobre fuga, a gente não está falando sobre fugir, a fuga literal do que está dado. Mas a gente está falando sobre estratégias de pensar fora dessa corrente. Uma coisa que o Fred Moulton vai falar com o Stefano Harney no Under Commons, que é o livro deles, onde eles trabalham com fugitividade, e o livro que tem o prefácio do Halberstam, eles vão falar, né, estudar é fugir. Estudo negro é um estudo da fuga. E aí, nesse sentido, eu gosto sempre de pensar no que a Jota fala sobre isso, num texto dela pequenininho, assim, mas é um texto muito bom, que eu tô abrindo aqui para ler um trecho para vocês, que é um texto onde ela vai falar sobre a Lauren Olamina, que é uma personagem da Parábola do Semeador, da Octavia Butler. E aí, nesse texto, que se chama Lauren Olamina e Eu nos Portões do Fim do Mundo, a Jota, ela começa falando do Moulton, e ela fala o seguinte, ela fala assim, ó. In the Undercommons, Fred Moulton e Stefano Harney abrem uma brecha para repensarmos o que estudar significa, especialmente o estudo preto, compreendido aí como estudo sem finalidade. Estudo para a fuga, para o plano da fuga, isto é, para a fuga sem finalidade, para a fuga indefinida em meio à noite preta dos subcomuns. Estudar é fugir, é estudar para fugir, para habitar o desterro, a catástrofe e os outros mundos possíveis que se precipitam ao fim deste. Então, nesse sentido, eu penso muito a fuga como uma possibilidade, a fuga como um movimento muito necessário para o anarquismo negro e transviado, como o Bruno vem chamando, né, que coloca para a gente essa possibilidade de ser ingovernável e de perceber o que antes não estava dado. E por que não estava dado? Porque a gente olhava o mundo a partir de um outro olhar, de uma outra lente. A fuga também, então, é uma forma de olhar e de estar no mundo. Estar em constante fuga é estar em constante desejo de se tornar ingovernável, de certa forma. Porque se tornar ingovernável é aquilo que permite, né, dentro de uma, de um horizonte, que a gente se pense e pense aos outros e pense ao mundo fora das categorias que foram estabelecidas pela modernidade colonial. Eu acho que é um pouco assim, né? E é sempre importante ter no horizonte essa questão da possibilidade, das possibilidades, né? Porque uma crítica que um autor que eu gosto muito, que é o William Anderson, vai fazer, é que ele fala assim, as abordagens absolutistas do anarquismo ou do Estado, enfim, elas destroem a possibilidade. E tudo que a gente tem é a possibilidade de construir um novo. E isso é o que a gente tem que preservar. Ah, depois dessa fala, eu acho que não tenho nada para complementar, né? Eu acho que é isso. Eu comecei a ler Poética da Relação, né, do Glissant. E é interessante perceber a semelhança. Ele mesmo a diz, né? E eu acho que resume o que Vinícius acabou de falar, que essa poética da relação, essa fuga, nada mais é do que um devir, né? Então acho que é isso, eu não tenho nada para complementar, não. Acho que tem algumas questões muito interessantes e potentes que são trazidas nessas falas, né? Primeiro, por esse atravessamento com o anarquismo negro, com esses autores que sempre vão falar sobre as fugas, né? Mas também em relação a algumas questões do que a gente poderia chamar de uma espécie de um anarquismo queer ou qualquer coisa do tipo. Eu lembrei um pouquinho, por exemplo, da ideia de deserção de gênero e algumas ideias que atravessam lá o livro da Abigail Campos Leal, né, o Habitâncias. Tem um momento lá pro finalzinho que ela vai falar, idealizações românticas e vinganças imaginárias ao fim nem atualizam os prazeres de um futuro prometido e nem fazem justiça às violências do passado. Precisamos dar conta, enquanto pessoas pretas, racializadas e desertoras sexuais e de gênero, de reconstruir o estatuto ético-ontográfico das feridas históricas abertas pela organização colonial do mundo e de exercitar a imaginação de futuros outros, sem, entretanto, deixar de manter o passo no mundo que herdamos e sem cair em fabulações pretensamente confortantes. Um pessimismo imanente e uma imaginação cética se forjam por necessidade, ainda que no improviso de palavras e gestos incompletos. E aí, entre as frestas dessa negação, repousa um sorriso. Alianças estratégicas e improváveis às vezes parecem impossíveis e o impossível acontece. Beatriz Nascimento nos lembra como o quilombo, em Bangalas, era uma articulação contraditória de diferenças étnico-políticas. É de conhecimento historiográfico também que os quilombos se articulavam entre essas diferenças, sendo comum a existência de múltiplas etnias indígenas, mestiços e brancos marginais nesses espaços ontogeográficos. Trabalhar um pouco a ideia de uma tarefa, de uma espécie de construção, né, por improviso, uma construção coletiva, uma construção essencialmente desertora, né? A gente, de fato, se retirar dessas construções e subjetivações que estão aí, como o Vinícius falou no começo, né, sobre a questão do Estado, né, o Estado não somente como forma de gestão de aparelhos de governo, né, mas um Estado também como uma espécie de matriz de subjetivação, matriz de formas de ser e estar no mundo e construir relações, né, matrizes que são essencialmente heterônomas, né, construídas por outrem, né. Se a gente pode pensar uma espécie de uma história interessante do anarquismo, que provavelmente qualquer historiador do anarquismo vai falar que ela não faz o menor sentido, mas daí, seria justamente uma história dessa multiplicação de percepções do que é o Estado, né? Para além da gente pensar Estado e capital como as duas grandes fontes, a gente vai tendo multiplicações, né? Até o momento em que a gente tem uma abertura com, por exemplo, o Gustav Landauer, a ideia de que o Estado é uma relação entre as pessoas, né? Essa relação, ela se multiplica na forma de heteronormatividade, da ideia que tem lá no Bashback, da normalidade, né? Enfim, todos esses aspectos normativos sobre a forma como a gente se relaciona e a forma como a gente se relaciona, principalmente com base em uma hierarquia e uma violência, né? E a ideia de uma fuga disso me parece bastante forte, né, e bastante interessante. A Abigail usa o termo aquilombamento, em parte também pensando um pouco na Tatiana Nascimento, né? O que traz a gente para tentar fazer essa ponte, não somente com uma noção de uma fuga das relações coloniais, de uma fuga desse Estado como ele se coloca nas relações entre pessoas, mediada por raça, por exemplo, mas também, principalmente, mediada por uma certa normalidade ou uma certa normatividade em relação às questões da sexualidade, do gênero e por aí vai, né? Então, será que é possível, a partir daí, a gente fazer uma ponte, né, entre essa questão de imaginação radical nos muitos anarquismos possíveis, esses atravessamentos com o anarquismo negro, com uma anarconegritude ou pretitude, para a gente roubar o termo do Marquês, né? E especificamente com essa questão queer, quer dizer, será que a gente pode usar ou pelo menos roubar esse termo queer para falar sobre uma fuga também? Total, eu acho que essas coisas estão totalmente relacionadas, assim. Eu e Bruno e Ange, né, a gente que vem trabalhando com anarquismo queer, a gente entende o queer como essa recusa também. É porque ao longo da história, e a história é feita por pessoas, né, a história, ela higieniza muitos conceitos e muitos debates. E o que aconteceu com o queer ao longo da história foi um processo de despolitização, né, de higienização, digamos assim, que ele foi descolado de uma praxis negra, trans, imigrante, radical. Um autor que trabalha muito bem com isso, para quem quiser ler, é o Roderick Ferguson. Ele é autor de um livro chamado One Dimensional Queer, né, o queer unidimensional. E esse unidimensional ele pega emprestado do Marcuse para analisar o processo pelo qual o queer passou pela despolitização histórica ali no século XX. E no anarquismo queer a gente recupera isso, a gente recupera, inclusive, Stonewall como um marco histórico importante para se pensar a formação de alianças políticas a partir dessas diferentes diferenças culturais, dessas múltiplas diferenças culturais. Então, o queer, por definição, dentro do horizonte anarquista como a gente trabalha, ele deveria ser sinônimo de recusa. Sim, né? Porque ele recusa, inclusive, o Estado. O que que foi Stonewall, né? E quando a gente recupera a importância histórica de Stonewall? Stonewall foi uma movimentação contra a violência policial. E todos ali presentes entendiam que a polícia é um braço do Estado e de manutenção do poder, dessa ficção do poder do Estado. Então a gente recupera essa importância histórica de Stonewall justamente para discutir a forma pela qual essas diferentes alianças políticas, elas constituem o que a gente chama de queer, né? Porque como diz a Judith Butler, queer significa aliança. Então isso está total dentro do horizonte do anarquismo. Mas aí e aí fica a pergunta, a quem interessa limpar, higienizar a relação entre anarquismo queer, anarquismo e queer? E aqui no Brasil, por exemplo, a Bibi, né, a Abigail Campos Leal, ela tem trabalhado com críticas à teoria queer, que são super ela e a Jota Mombassa, que são super importantes, mas mesmo nessas críticas, a gente vê que as críticas delas não são a essa formação de alianças, mas a como o queer chega no Brasil, a como ele é embranquecido, higienizado. E se a gente deixa o anarquismo, a teoria queer, a imaginação radical cair nessas armadilhas da colonialidade, a gente perde o potencial revolucionário deles, porque eles se tornam mecanismos para o Estado. Eles se tornam mercadorias, totalmente. E aí vocês me perguntam, como? Bom, se vocês analisarem, por exemplo, comerciais, de 2000 para 2020, os comerciais de televisão, você vai ver que vai existir um aumento de pessoas trans ou pessoas negras nesses comerciais. Bom, isso é representatividade? Não, representatividade não. É a transformação da diferença em mercadoria. Isso é o que acontece quando essas pautas são cooptadas, embranquecidas, sugadas por esse mecanismo aniquilador do colonialismo. Bom, eu... Aí vai pro campo que eu gosto, né? Falar de queer, imaginação radical e anarquismo, né? Acho que queer aqui tem mais relevância do que a própria teoria queer, né? Não que essa imanência do pensamento não seja válida. Não é isso que eu tô falando. Mas eu quero começar introduzindo o saber do corpo, sabe? Que é uma coisa que começa a nos acompanhar mais visualmente na adolescência. Que é quando começamos a vivenciar todo o desbunde do corpo e tal. E aqui vou chamar de uma espécie do saber situado do corpo queer, né? Senão a gente acaba produzindo e caindo também numa moral revolucionária de que o fervo não é luta, e aquilo que a gente produz enquanto pegação, enquanto dark room, BDSM, boate, etc., não é político e não é revolucionário. Enquanto, sei lá, no Foucault, na história da sexualidade, em Epistemologia do Armado, da Sedgwick, e até mesmo em certo momento em Lacan, né, sobre os processos de sexuação, já estava dizendo que não é bem assim que as coisas funcionam, né? E também não é à toa que os líderes da direita neofascista mobilizam discursos, financiam propagandas e se utilizam dessas pautas sobre o corpo. Por que que isso cola, né? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que ter. Porque eles mobilizam afeto, sabe? Eles mobilizam medo. Aí tem uns canalhas que tem a pachorra de dizer que isso são pautas identitárias ou de segundo plano, né? Por favor. E sempre que trazemos isso, é tomado como uma questão pós-moderna. E é louco isso, porque senão a gente fica falando de revolução, de anticapitalismo e tal, mas está apenas ocupando uma falsa oposição, como eu tenho chamado nessa esquerda. Aí eu me pergunto, e eu acho que é uma pergunta que está sempre no nosso presente, assim. Por que que isso se esbarra nesses lugares? Por que que nesses lugares que se propõem revolucionários e subversivos de esquerda, ainda tem muito uma questão com o corpo, principalmente socialmente racializados? Por que ainda não se discute, como poderia, HIV e AIDS? Por que ainda não se discute políticas sexuais e quase nunca estão abertos à discussão de gênero? Eu acho que é por isso que a gente prefere falar de imaginação radical, de insurgência, de revolta, porque a revolta é muito mais importante, né, como diria o Acácio, do que propriamente uma ideia de revolução, ainda sujeita, em certa medida, à materialologia, né, como foi dito aqui, que promete uma redenção futura. E eu acho que a revolta é o que acontece no aqui no agora. É literalmente uma forma de ação direta, que atinge da micro à macro política. É uma prática cotidiana, sempre colocada em devir, relacionalidade e aberta a proposições radicalmente imaginativas. Sejamos realistas, né? Exijamos o impossível. E citando também Paco Vidarte, a única política do confronto real e realmente destrutiva em nível sistêmico, uma vez que os coletivos já fazem parte do sistema, os representantes das bichas pertencem a partidos políticos e sua ação só pode ser encaminhada estruturalmente para a reprodução das estruturas de poder heterossexistas a que pertence, é uma política não possibilitista do isto é possível, agora é possível, amanhã será possível ou nunca será possível. O possível precisa ser enunciado, decretado por uma instância que cria, determina, julga, institui a ordem do possível, que nunca é factual, natural, ontológica, evidente. Ao contrário, o possível é uma categoria política de opressão, uma vez que o âmbito do possível é sempre determinado pelo poder. Entrar no jogo político da negociação do possível é um suicídio do movimento LGBTQ, se essa for sua única estratégia de luta. Eu fico um pouco receoso de falar de teoria queer para não recorrer a um lugar que também é muito perigoso, né? Que é o lugar da academia. E sobretudo essa importação que teve no Brasil, né? E quando você conhece pessoas como Amanda Palha, Alina Pereira, Jota Mombassa, Abigail Campos Leal, Isadora Ravena, Ange Barbosa, a Sueli Feliz, própria Vinícius aqui, você aprende o que é ser queer. Porque no final, no fundamento, queer é ação, além da aliança, né? Entendendo a aliança também como uma ação, né? Senão, queer não passa de uma verborragia. Aí você começa a perceber a importância das construções das comunidades urso, as comunidades letter, que são muito mais queer e propõem uma subversão dos fetiches, dos desejos, das sexuações, os freaks em Cuba, o queercore, as casas de ballroom. Então, assim, tem muita coisa que já rolava e continua rolando para além do que se denomina queer na academia. Os bailes da Mafara, que quem é bicha de quebrada sabe, as famílias LGBTI que vão sendo constituídas, deslocando a própria noção de família nuclear. Tudo isso é queer e é revolucionário. E todas essas pessoas, essas comunidades, sobretudo aqui no sul do mundo, né, estão produzindo e manifestando uma recusa a este mundo. Estão decretando falência a esse mundo fálico e falido e produzindo saberes diversos. Aí você pega todas essas experiências e vê que não é assimilação. Não são pessoas querendo ser assimiladas. São pessoas querendo e fazendo sua vida de formas transviadas, sabe? E para mim, imaginação radical é isso. O que está reverberando, sabe? O que está pulsando no aqui e no agora. Para finalizar a minha fala, eu quero me valer de uma interpretação de uma conversa que tive com a Angie Barbosa sobre como ela entende, né, o Ética Bicha, Proclamações Libertárias para uma Militância LGBTQ, do Paco Vidarte. E que dialoga perfeitamente com o que chamamos aqui de imaginação radical. É de que a retórica de direitos conservadora é limitada pelos próprios limites do corpo cis heterossexual que as institui. Você só consegue pensar em direitos e demandas a partir do que o seu corpo faz e do que o seu corpo precisa. Então essa retórica de direitos depende sempre de um princípio normalizador. Para o mundo cis hétero, parece absurdo pensar em implantes de silicone, agulhas limpas para o uso de drogas e acesso a um bom lubrificante para sexo anal, por exemplo. Tudo isso como direito. A gente pensa isso tudo como direito porque são nossas demandas. A dificuldade deles de legislar sobre a gente parte também do fato de que a imaginação deles não alcança tudo que a gente consegue ser e fazer. O corpo queer, por ser necessariamente inventivo, né, porque afinal não existe queer igual, cria as próprias demandas, produz os próprios direitos e, portanto, está sempre nesse lugar imaginativo radical de abolição e de autonomia. Tá tudo triste aqui. Por que te confio na proposta? Sufoco criado da minha própria mudança, uma mucosa com vazio e falsas esperanças. No aperto do casulo da minha própria criação, pensando em morte inevitável, me preparo pra morrer na solidão. Uma rachadura aparece, uma luz que me aquece. Abri meus olhos desde então, tudo me entorpece. O peso some, o corpo para, dispara. Me deparo voando com um par de asas. Paraliso com o som de um pulso forte. Descubro que a vida é possível, mas preciso ter sorte. Sem fazer parada, faço de flores e amores minhas curtas moradas. Ter um corpo que transita e me faz enxergar. Eu vou, eu sigo, estou onde eu sempre quis estar. Se eu sinto o cheiro no ar, sempre vou me entregar. O verde vem na mente sempre só pra agregar. Lembro do medo da escuridão e inventei vida. Transgressão. Me deixa voar. deixa voar, me deixa voar. Me deixa voar, me deixa voar. Eu acho que essas são algumas discussões e práticas, né, acima de tudo, assim, mais do que discussões, que são muito, muito fundamentais e muito importantes para a gente pensar, né? A gente, é engraçado como tem essa coisa dessa recuperação, né? Esse livro do Papo Didático é bem bacana, o Ética Bicha, né? E que fala em grande parte sobre esse processo de, eu vou usar o termo situacionista, né, da ideia de recuperação, né? A ideia de como o capital, o espetáculo, etc. e tal, eles, qualquer coisa que não se mexe muito, né, que está um pouquinho parada ali, ele pode facilmente ser transformado em mercadoria, né? E inclusive isso que as pessoas, é a palavra da moda das semanas aí, né, no Twitter, as pessoas chamam de identidade, ou identitarismo, ou coisa que vale. E aí você tem sempre um processo de para que algo possa ser transformado em mercadoria, isso precisa passar por um grau de domesticação, né? Então, eu acho que também uma parte importante da radicalidade é justamente não ficar muito quieto no lugar, justamente para se permitir fugir e não ser capturado por esses processos, né, de recuperação. E, bom, você tem uma série de práticas que são práticas corporais, propriamente ditas, e que já haviam sido construídas e sempre foram construídas pelos grupos, pelas populações, pelos indivíduos LGBTQIA+, que elas são muito resistentes justamente a esse processo de recuperação, né? Então, questões relacionadas ao corpo, à sexualidade, a drogas, e a construção de comunidade, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, assim. Se a gente pega a ideia do flashback, né? Em que uma forma da gente evitar esse processo de recuperação é justamente retomar a radicalidade, inclusive a radicalidade violenta, né? A ideia Stone was a riot, né? Coisa do tipo. De uma resistência violenta a um processo que por si só é violento, né? Afinal de contas, não cansamos de dizer o quanto o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Então, esses processos fazem com que esse processo de recuperação se torne muito difícil, né? Mas além de recuperar essa radicalidade, também recuperar a radicalidade da construção de comunidade, a ideia das famílias escolhidas, né, da ideia de construções de comunidade justamente em torno disso, quer dizer, não suicidar-se pela solidão, né, mas você ter sempre alguém ali na barricada, na trincheira, construindo novas formas de existir, principalmente novas formas de brincar com o corpo, né. E aí a gente lembra, não canso de voltar a esse pequeno texto, mas a ideia dos corpos barricada, né? E eu acho que nesse sentido, um corpo barricado ou uma barricada, né? Tanto é as pedras que se tiram do calçamento, quanto as pessoas que se juntam para construir, para fazer comida atrás das barricadas, né? Ou seja, você tem uma dimensão de recusa, você tem uma dimensão de recusa, inclusive, violenta, mas você também tem uma dimensão de reconstrução das próprias relações, tá, de si. Você tem, por um lado, um movimento de abolição desse estado que implica em uma normalidade, implica em dizer como as pessoas devem se vivenciar os seus próprios corpos, seus próprios desejos, as suas próprias relações. Por outro lado, também há um processo de construir novas relações, né? Inclusive em cima das ruínas que já estão aí, né? Que a gente conecta, inclusive, com algumas ideias que foram trazidas em questões anteriores sobre esse momento todo apocalíptico, né? A ideia de umas ruínas de um futuro, as ruínas já estão aí, né? Então, acho que isso são pontos muito ricos, muito importantes pro combate e pro embate, né? E, bom, eu acho que, em parte, isso tem a ver também com uma certa eu não digo institucionalização, né, mas uma certa captura ou domesticação, na verdade, não só do anarquismo, mas das políticas de uma certa esquerda radical no geral, que passaram, de certa maneira, a recusar. Isso é uma coisa que a gente falou numa gravação que a gente fez na semana passada, né? Mas que passaram a se esquivar e deixar espaços, né? Abrir flancos, né? Na verdade, em relação a pautas que eram pautas tradicionalmente dos nossos movimentos radicais, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas noções de um anticlericalismo, da gente pensar a relação com os aspectos normativos da igreja, quando a gente pensa, por exemplo, na discussão sobre família, sobre toda essa ética do corpo, o anarquismo histórico brasileiro, ainda que em uma outra toada, uma outra vertente, e que classicamente não incluía questões do que a gente poderia chamar de queer, né, já apresentava, e a gente meio que deixou de lado. A gente não discute muito mais essas questões, não se discute muito mais questões sobre sexualidade, sobre amor livre, todas essas produções que podem ser interessantes. Eu acho que em grande parte também porque a gente está em um campo em que a gente quer neutralizar todo o debate, toda a treta com as pessoas que estão à nossa volta. A gente está em um país que é cada vez mais teocrático, por assim dizer, e ninguém quer ficar se indispondo com a tia na mesa de jantar, né? Mas eu acho que é um erro estratégico a gente não pensar ou ter abandonado, na verdade, algumas dessas questões, né? Eu acho que se tem uma coisa que coloca ou que recoloca a questão do corpo no debate, tá justamente aí nisso que a gente chama ou não de queer, né? Acho que isso é uma coisa muito fodida, muito bacana. E eu acho que é uma coisa também que, em certo sentido, afasta a gente de um conjunto de formas de política, de pensar mais clássicas do anarquismo, que ainda estão baseados muito no pensamento ali do século XIX, algumas questões, talvez um pouco nesse sentido. Não sei, são só algumas coisas que me vieram à cabeça nessa fala, nesse processo. Dança, quer falar alguma coisa? Não, estava lembrando, então, um pouco da J. Mombassa, né, que ela fala da questão da quebra, né, e da coletividade que pode ser forjada nesse movimento improvável de um estilhaçamento, né. Então, como habitar esses espaços irrespiráveis, como tocar a quebra umas das outras, assim, né. Ela, deixa eu só achar aqui, né, que ela fala isso. A quebra seria o que não se define, né? Porém, não por heroísmo pós-moderno, mas por fracasso e insuficiência. A quebra não se define porque não cabe em si mesma. Porque quando uma vidraça arrebenta, os estilhaços correm para longe, sem nenhuma ordenação plausível. O que chamo aqui de quebra não são os estilhaços, mas o movimento abrupto, errático e desordenado do estilhaçamento. Então, se pensada como estilhaçamento, como é possível insinuar na quebra um qualquer modo de estar junto? Se a quebra rompe com um sentido de integridade, como então pode precipitar a reunião de forças, entidades e existências? Se ela é o evento do desmantelamento, após o qual um corpo já não pode ser lido como um corpo próprio, que política de afinidade pode ser engendrada aí, apesar e através da quebra? Aí, pensando um pouco a quebra, com o que ela fala também, chama de redistribuição da violência, né? Que é essa ideia de que existe uma distribuição desigual da violência, né? Então, essa redistribuição da violência contra o que? A machulência, né? Pensando que o macho que bate em nós é o mesmo, né? Então, essa uma violência que é pensável e plausível dentro do sistema, não a violência legal, mas seria uma violência pensável e plausível dentro do sistema de distribuição da violência na qual estamos metidas, né? E, então, pensando um pouco a quebra e a redistribuição da violência, como articular, então, a ideia de cuidado com tudo isso, né? Como a tocar a quebra uma das outras e redistribuir a violência também é uma questão de cuidado, né? De compor juntas. Essa é uma questão muito complexa. Quando você fala da questão da violência, eu logo de cara penso nos termos que a Denise Ferreira da Silva usa, porque ela usa dois termos, que ela usa o termo violência total, para se referir ao processo de acumulação do capital, né, e o termo violência simbólica, né, que aqui de forma mais simples a gente pode entender justamente essas distribuições da violência por outros meios que não a violência legal. Eu gostei que o Ray Bleb citou o texto dos Corpos de Barricadas, e eu gostei muito da estrutura do texto, né, em uma lógica composicional, né, numa distribuição composicional, e eu escrevo assim também, né? Eu tenho no mínimo dois textos que são escritos assim, né? Que é o Barricadas para o Fim do Mundo, que eu publiquei no ano passado na revista Serrote, e o Fragmentos de um Futuro Não Conforme, que eu escrevi com uma amiga minha chamada Nicole Froio. Os dois estão disponíveis na internet. E aí no Barricadas para o Fim do Mundo, eu começo ele falando assim, estamos vivas. Isso é um fato, uma constatação. Estamos vivas porque nossas ações são barricadas. E porque não vamos morrer agora, mesmo que tenhamos morrido a cada dia e a cada vez mais. Estar viva no Brasil é, portanto, um grande feito. E somos grandes, temos sido gigantes, imensos, tudo e nada. O chão e o ar que dissolve nossa pele. Para anunciar o fim do mundo, precisamos estar vivas. Com os pés fincados no chão que nos deu a luz para finalmente proclamar. Somos muitas e viemos roubar os sonhos de quem não nos deixa sonhar. E aí esse texto me lembra, meu próprio texto, né? Essa forma de pensar as próprias ações e o próprio corpo como uma barricada, né? Porque a barricada é aquilo que protege de um lado, né? Quem se protege com ela, mas faz perder tempo quem tá do outro lado. Então é muito interessante essa analogia da barricada. Eu gosto muito de pensar esteticamente a estrutura do texto como barricada, a forma de escrever como barricada, né? Isso é uma coisa que eu pego da Jota. Né, eu sou influenciado pela Jota, né, isso está escrito lá no meu texto. E aí a Dance coloca uma questão muito difícil. Gente, pensa numa questão difícil, que é a questão do cuidado. Mas aí eu vou me apropriar da Jota, porque a Jota fala dessa questão do cuidado lá no texto da redistribuição da violência, né? Porque ela vai também trabalhar com essa lógica da redistribuição da violência como uma lógica de autocuidado. E é interessante ela pensar isso, porque quando ela está pensando na redistribuição da violência, isso é um erro de interpretação que muitas pessoas cometem, ela não está pensando em, bom, então todo mundo tem que morrer, todo mundo tem que sofrer a mesma violência que eu, não. Citando a Jota, ela está pensando em uma ética que pensa a justiça como uma entidade mutante, contextual e provisória, e aceite de antemão que não há resposta segura perante conflitos e questões tão paradoxais, completas e improváveis como as que lidamos. Né? Ou seja, ela está pensando nessa redistribuição da violência como uma forma de colocar a violência contra si mesma. E isso é muito importante, é muito difícil. Né? E aí ela vai falar de autocuidado. Por que autocuidado? Porque nessa lógica da redistribuição da violência, é preciso que tenhamos cuidado uns com os outros e também autocuidado para que nós não nos embruteçamos nesse processo, mas que mantenhamos as nossas comunidades, né, a partir de uma ética da comunhão, que eu acho muito importante, e também ela chama por uma responsabilização da própria violência. E aí eu percebo que o que está em jogo aqui nesse texto não é necessariamente a definição de violência, mas como a violência atinge o status de a forma pela qual o Estado garante a sua própria existência. Nesse sentido, redistribuir a violência seria voltá-la contra o próprio Estado. Por isso que ela fala do fim do mundo, por isso que ela fala desse autocuidado, né? Dessa questão do coletivo, né? E dessa paradoxalidade que permite a nossa própria existência, de certa forma. Eu gosto dessa questão. A gente até discutiu, né, no começo, quando a Jota lançou esse livro, Vini, eu, Ange e outras amigas, fizemos até grupo de estudo, de leitura, né, sobre esse livro. E quando a gente fala da quebra e da redistribuição da violência, eu penso a quebra como Estado, né, não como algo inerente, né. Eu acho que são situações que vão te colocando nisso, né. Não somos vulneráveis, né? Estamos vulnerabilizados. E isso dialoga muito com a questão da Butler, né? Da vulnerabilidade, enfim. E quando a gente pensa na redistribuição da violência, eu sempre me recordo, assim, e isso, historicamente, define muito, para mim, o que a Jota chama de redistribuição da violência, né? Porque quando você pega, por exemplo, a Operação Tarântula, que ocorreu aqui no Brasil, na época da ditadura civil militar, as travestis se cortavam porque tinha-se que seus sangues eram contaminados, né, pelo vírus da HIV e AIDS. E isso fazia com que elas não fossem mantidas presas, né? Então era uma forma delas serem liberadas. E para mim isso é a redistribuição da violência, pegar uma violência, deslocá-la em direção ao próprio ato violento, né? Então, para mim, a gente tem muito, muito que aprender com as travestis e com a história delas aqui. Por isso que eu falo, né? Falar de teoria queer, para mim, é muito complicado, porque senão a gente cai num lugar da academia que é muito perigoso. E a gente tem coisas lindas, maravilhosas aí sendo produzidas por elas, assim. Eu acho que você pega produções artísticas como a própria produção da Jota Mombassa enquanto artista, né? As próprias músicas que ela produz, assim como a Abigail, assim como Linda Quebrada. Você pega e fala, cara, tá tudo aí, sabe? E é uma coisa, né, que o Rei da Plebe falou, que se perdeu nos movimentos, né? Porque é fácil falar, ah, esses movimentos são cooptados, né? Primeiro, defina que movimento você tá chamando, né? Porque universalizar assim, totalizar assim é complicado, né? Porque nem todo movimento opera da mesma forma, né? Mas quando você traz isso, é uma coisa que eu tava conversando com uma amiga que é professora de história, semana passada. Eu falei, é muito fácil para essa esquerda criticar, né? Falando de cooptação, assimilação e que não sei o quê, quando eles não dão a mínima pra gente. E não adianta vir com demagogia, porque não dão, sabe? Então todas as tecnologias autônomas que as travestis, as transexuais, as pessoas não binárias e toda minoria social têm feito para além dos movimentos clássicos de esquerda, é porque eles não estão dando a mínima pra gente. Então eu acho que falta culhão, assim, no sentido de parar e aprender, sabe? Porque se você se diz de esquerda, significa que você está disposto e implicado a mudar a sociedade tal qual ela é, né? Ou seja, a decretar o fim deste mundo, mas de um mundo, né? Porque existem vários outros. E eu acho que a gente tem muito, muito, muito que aprender com inúmeros movimentos, né? Não à toa temos o movimento zapatista, o movimento do Kurdistão em Rojava, né? Então, assim, acho que o trabalho que a Casa Nem faz também é maravilhoso. O trabalho que a Sueli Feliz faz com a Bíblia Preta é maravilhoso. Então, é sentar, escutar e aprender, sabe? Porque se você se diz esquerda, significa que você está implicado nisso. Porque senão você só vai ficar ocupando essa falsa posição, sabe? E de novo, não quero soar repetitivo também, né? Eu acho que é por isso que a gente fala de micropolítica, né? Porque eu acho que é sobre isso. Acho que os episódios que a gente grava, que eu mais curto, são esses episódios que, no final das contas, a gente chega a uma conclusão básica, que é aprender com outras formas, né, de resistir ao fim do mundo, outras formas de construir fugas que não estão classicamente aí no radar, né, das esquerdas e tal. E eu acho que é isso, assim. Tem uma coisa, a gente fala muito sobre as emergências que foram produzidas na década de 60, por exemplo, né, como você tinha toda uma radicalidade libertária, mas acho que eu tinha de radicalidade libertária mais pesada, assim, sem ter qualquer relação direta com os movimentos, é justamente o Stonewall, né? Então eu acho que é fodido, assim, a gente precisa de fato ouvir algumas coisas, entender e construir as lutas em aliança com e nesse caminho, né? Bom, não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa, levantar mais algum ponto. Ah, se quiserem fazer considerações finais, enfim. Eu gostaria de colocar algumas questões, assim, pra gente pensar. Porque muito, muito do que a gente coloca aqui são questões, são problemas que não apresentam soluções, respostas de forma tão fácil. Muitas vezes a questão é mais importante do que a resposta. Mas a gente está lidando com uma questão que é muito grande, que é o fim deste mundo como conhecemos. E muita gente fala sobre isso. O tema do fim do mundo, o tema do futuro, tem sido um tema que é muito trabalhado desde o século XX, né, desde o pós-Segunda Guerra, e tem sido muito cooptado pela esquerda branca e por vários autores brancos que vão trabalhar com esse tema de forma despolitizada. E acaba ficando um pouco repetitiva a discussão. Quando a gente fala sobre o fim do mundo, a gente está falando sobre aquilo que o Fanon chama de descolonização, que é a abolição total do mundo como está dada para a construção de outro mundo. Isso é uma demanda urgente e concreta. Mas aí restam perguntas para a gente. O que a gente faz para isso? Quais são os mecanismos que a gente tem? Onde entra a imaginação? Quais são os limites da imaginação radical nesse sentido? Porque o problema está dado. E alguma hora a gente vai ter que lidar com ele. Era isso que eu queria colocar assim para a gente terminar. São questões, porque eu acho que as questões, elas ajudam muito mais do que enunciados e respostas, enfim. Mais uma vez, eu agradeço o convite e fica o convite para todo mundo que vai ouvir também a pensar com a gente nessa questão, nessas questões, né, e nesse tema tão, tão caro para a gente e tão complexo. Obrigado. Pois é, e a fala de Vini, assim, não vou me estender não, tá? Mas é uma coisa que nos cerca, né? Que o que o Vini traz e que me remete muito ao que Foucault fala em o que é a crítica, né? É uma pergunta, na verdade. E eu acho que essa pergunta também remete muito à minha colagem que eu fiz, né? Como desfazer o que nos tornaram, como remontar os cacos sem reprisar o que até aqui foi colocado. E a pergunta que o Foucault coloca em o que é a crítica é o que posso me tornar dada a ordem contemporânea do ser, sabe? E sendo um pouco mais deleuziano, o que estou sendo, né, dada essa ordem. Então, acho que é isso. Vamos experimentar, sabe? Porque a resposta, assim, nua e crua, ninguém tem. E se tiver, desconfie. Aí, nada falta ao triunfo da civilização. Acho que é um pouco isso, assim. Bom, a gente insiste bastante que o podcast, todo e qualquer podcast, né, não só o nosso, ele não é formação, né, ele abre janelas, né, de repente, inclusive, abre janelas para escapar para um outro mundo, para um novo mundo. E aí eu anotei aqui vários textos, coisas que foram passando, eu vou ver se eu consigo pescar todos eles para a gente colocar na descrição, além, claro, das indicações. Então, com isso, queria avançar, então, pedir Vinícius, Bruno, Dance e depois eu. Dicas culturais, indicações de texto, filme, série, quadrinho, jogo, música, que possa compor um pouco com aquilo que a gente vem discutindo aqui. Ou não também, pode ser que não tenha nada a ver, seja uma coisa que esteja mexendo nesse momento. Então, quais são as dicas que vocês têm para os nossos ouvintes e ouvintas? Bom, eu quero indicar primeiro um livro chamado Freedom Dreams, Sonhos da Liberdade, The Black Radical Imagination, do Robin D.G. Kelly, que está disponível na internet PDF. É um livro que está em inglês, não tem tradução ainda, infelizmente, mas é um livro muito bom sobre imaginação radical. O meu próprio texto nas Encruzilhadas da Imaginação Radical Preta e Travesti, que foi publicado recentemente pela revista Água Raiz. O texto Os Sopros da Reis, O Problema do Sufocamento na Ontologia Colonial e a Imaginação Radical Preta, da Abigail Campos Leal, que está disponível na revista Queer Poetry, é um site. Eu gostaria muito também de indicar o meu próprio trabalho artístico. Eu também desenvolvo essas questões, então, meu próprio trabalho artístico. O trabalho artístico da Sofia Rodrigues, que é uma colega minha, a gente tem trabalhado junto agora no ateliê de arte. E, por último, gosto muito do trabalho também da Grace Passot, que eu acho que é uma artista muito incrível, que dá vários elementos para a gente pensar essa questão do impossível, assim, do não lugar, e essa questão do que não tá dado. Bom, eu quero indicar A Dívida Impagável, de Denise Ferreira da Silva. Não Vão Nos Matar Agora, de Jota Mombassa. Exorbitâncias, da Abigail Campos Leal. Pensamento Negro Radical, uma antologia de ensaios, que saiu recentemente. Também é muito bom. Quero indicar também que é um livro que dialoga muito com o que a gente está falando, assim, de uma maneira talvez um pouco diferente. É, Esferas da Insurreição, de Sueli Ronick. Quero indicar também, na verdade, indicar e pedir para vocês acompanharem o trabalho de Ange Barbosa nas redes sociais, o trabalho artístico e teórico, façam as aulas dela. E também acompanhem a gente nas redes sociais, né? Porque sempre está rolando discussão, Vinícius sempre está postando coisas, seus textos, suas publicações, suas aulas. Eu não dou aula porque eu não tenho saco para isso. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Adorei, de verdade. E é isso. Ah, então, né? Os meninos indicaram tantas coisas que a gente... que a gente também tinha... Que eu tinha pensado também. Queria, acho que, indicar a Arte Queer do Fracasso, né, do Ed Halberstam, né, que essa, a gente falou um pouco sobre a questão do fracasso e da fuga, enfim, e reforçar a indicação desse texto do Vinícius, né, que saiu na revista Serrote, inclusive ganhou um prêmio, né, por um ensaio, daí saiu numa edição da revista Serrote, né, que é esse texto Barricadas para o Fim do Mundo. Então, acho que é isso. E indicar, claro, reforçar a indicação de seguir e acompanhar o que Vinícius e Bruno vem fazendo, que eu acho que é super importante, super potente. Então, acompanhar eles nas redes, quando tiver possibilidade de acompanhar aulas do Vinícius, já que o Bruno não gosta de dar aula, enfim. Mas acompanhar o que eles têm produzido, que acho que é super importante. Muito do que eu pensei em indicar já passou, né? Então, eu vou fazer duas indicações, ainda que um texto que eu tenha falado algumas vezes aí durante o episódio, só para reforçar mesmo, que é o Bashback. Saiu uma edição bonitona, etc e tal, mas saiu também uma edição baratinha, uma tradução em forma de zine pela Montra dos Mares, talvez seja um pouco mais acessível para quem está sem grana, acho que inclusive dá para baixar no site, não tenho certeza. E eu vou indicar também um RPG, uma Junior Skill, infelizmente não tem em português também, muito das coisas que a gente conversou e dos textos, dessas questões, não tem em português, diz muito sobre as prioridades, mas enfim, Junior Skill é um jogo de RPG, foi criado pela Avery Alda, que é uma mulher trans, ela se diz anarco-comunista, né? Ainda que eu acho que é basicamente uma forma de como ela está ali na América do Norte, né? Acho que ela está no Canadá, não tenho certeza, mais uma forma de disputar o termo libertário do que qualquer coisa, né? E é um jogo que é sobre um futuro que não é exatamente um futuro, né? Edifícios em ruínas, lonas molhadas, acampamento, poderes psíquicos estranhos, gangues perambulando pelo deserto apocalíptico, mas o grosso do jogo, ele acontece em um enclave queer, né? Ela descreve como um lugar para viver, dormir e esperamos cuidar. Mais do que nunca, cada um de nós é responsável pela sobrevivência e pelo destino de nossa comunidade. O que está nos escombros? Para esse grupo de queers unidos, poderia ser a utopia? Então é um pouco isso. Acho que é um jogo bacana porque ele atravessa várias das questões que a gente trouxe aí. E para quem imagina RPG como Dungeons and Dragons, não tem nada a ver em Dungeons and Dragons. Então, fica aí a dica. Bom, a gente vai então se encaminhando pro final do episódio. Bom, queria agradecer profundamente a Vinícius, Bruno, por essa discussão, pelas provocações, pelas questões que a gente levantou, vocês trouxeram. Enfim, falar pro pessoal aí, tem uma lista extensa de leituras. Boa tarde, galera. Vai ficar complicado. E é isso. Muito obrigado pela essa oportunidade fantástica desse episódio. Muito obrigada, gente. Mesmo assim, foi incrível. A gente que agradece. Sim, não. Então tá. Beijo, galera. Tchau, gente. Bicha estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos rindo a cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Quis bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa, elas é muita lacração. Mas tá que eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, chão, chão, chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra. A minha pele preta é meu manto de coragem. Impulsiona o movimento, envaidece a viadagem. Vai, desce, desce, desce, desce, desce a viadagem. Borralheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Eu vou botar é pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Elas tomba, fecha a causa. Elas é muita lacração. Mas tá aqui. Eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. O chão. O chão. O chão, o chão, o chão, o chão. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra, tra. Bicha preta. Tra, tra, tra. Bicha preta. Sempre borralheira com um quê de chinerela. Eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, sou agora um viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa. Eu não sou pro teu bico, não.